Nova 31 AM, a sua melhor programação. CYK 729, 1190 kHz, 10 mil watts de potência. Esta é a Nova 31, uma rádio a serviço de Deus e da cidadania. Nova 31, a serviço da comunicação. A rádio que não sai do seu rádio. Música, informação, Nova 31, a rádio do jeito que você gosta. Pensou em internet com qualidade e velocidade? Internet fibra ótica BS News, plano 100% fibra ótica com preços acessíveis para você e toda a sua família. Aproveite a promoção de instalação grátis. Ligue agora mesmo ou passe em uma de nossas lojas, em Santa Cruz das Palmeiras, em frente ao antigo cinema. Telefones 19-3672-4975 ou 0800-722-4975. 483, internet fibra ótica BS. É a Nova 31. Música e informação pra você. Didi, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu se crer. Pra super-herói, nossos sonhos, a gente é quem constrói. É vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão. Quem constrói é vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Você pode quebrar. Nova 31 AM 1190.